Produções, Tavis Produções, Coruja Gravações. Ela veio de Simas Filho querendo me dar xereca. Veio da Liberdade querendo me dar xereca. Ela veio do Arenoso querendo me dar xereca. Opa, que parada é bem, elas ficam na onda. Vai, vem, de perna aberta. Vai, vem, de perna aberta. Vai, vem, vem de perna aberta. Ela vai, vem, vem de perna aberta. Vai, vem, vem de perna aberta. Ela vai, vem, vem de perna aberta. Vai, vem, vem de perna aberta. Ela vai, deixa baixinho, deixa baixinho. F7 paredão, barra de paredão. Safada, ladrona. Usou meu baseado e acabou com minha maconha. Safada, ladrona. Você usou meu baseado e acabou com minha maconha. Usou meu baseado e acabou com minha maconha. Então fode minha buceta que eu já tô chapadona. Fode minha buceta que eu já tô chapadona. Então fode minha buceta que eu já tô chapadona. Fode minha buceta que eu já tô chapadona. Então fode minha buceta. Fode minha buceta. Fode minha buceta que eu já tô chapadona. Então fode minha buceta que eu já tô chapadona. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Atualizações, Gusta Serrote viagem. Chibata agressiva, pega a buça, tá passiva, só pra dar surra de pica. Será que ela deixa? Chibata agressiva, pega a buça, tá passiva, só pra dar surra de pica. Será que ela deixa? Hein, Fernandinha, você deixa? Bato com a xereca na ponta da sua caceta. Então bato com a xereca na ponta da sua caceta. Na ponta. Bato com a xereca na ponta essa da sua vai caceta. Bater no jato. Então bato com a xereca. Ei, bato com a xereca. Bato com a xereca na ponta da sua caceta. Então bato com a xereca na ponta da sua caceta. Deixa baixinho, bato com a xereca na ponta da sua caceta. BG Graves, Aguinaldo Paredão, Universo Pagodão, Gucedez. A ordem dos fatores não altera o resultado. Ela empina, joga o rabo segurando no meu quadro. E na lei da favela a verdade é nua e crua. Se tu ficar de quatro eu vou te comer na rua. Se tu ficar de quatro eu vou te comer na rua. Se tu ficar de quatro eu vou te comer na rua. É na lei da favela a verdade nua e crua. Se tu ficar de quatro eu vou te comer na rua. Se tu ficar de quatro eu vou te comer na rua. No beco da CR, pô. No beco da Engomadeira. No Nordeste, no Tramogi. Se tu ficar de quatro, eu vou te comer na rua. Se tu ficar de quatro, eu vou te comer na rua. Se tu ficar de quatro, eu vou te comer na rua. Se tu ficar de quatro, eu vou te comer na rua. Deixa baixinho, coruja, deixa baixinho. JDV, dessa vai bater na Liberdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje eu tô doidinha pra fazer o toma-toma. Hoje eu tô doidinha pra fazer o toma-toma. Xereca toma, xereca toma, xereca toma, xereca toma. É o toma, pago xereca, samba toma, xereca, do Levi, o rei da rua não tem jeito. Xereca, toma, xereca, toma, xereca. Hoje eu tô doidinha pra fazer o toma-toma. Hoje eu tô doidinha pra fazer o toma-toma. Xereca toma, xereca toma, xereca toma. Xereca, toma, toma, xereca, toma, deixa xereca, na viola, toma, xereca, xereca. Nos bancos da favela só tá dando isso, coruja. Me diz o que tu quer que eu compre e levo o piriguete. Cê quer roupa de marca ou quer dar Avenida 7? Vem cá, Fernandinha. Você vai querer roupa de marca ou você quer dar Avenida 7? Cê sabe que comigo não tem agonia. Minha roupa mais cara eu comprei na Barroquinha. Comprei na Barroquinha, comprei na Barroquinha. Minha roupa mais cara eu comprei na Barroquinha. Comprei na Barroquinha. Minha roupa mais cara eu comprei na Barroquinha. Não aguento ver uma loja de 20 que eu fico doida. Fico pedindo pix pros machos tudo.